deitar minha sogra na porrada, eu me mudei pra outro país. Mas a palavra espalhou que eu matei a imperatriz, demônio. Então o padre Antônio veio me pedir serviço pra acabar com o monstro. Chegando na fazenda do Ala Bamba, me levaram pro quarto da tal criança. O sol tava vermelho como que fumou banda, fazendo passo da porta com a perna bamba. O filhote do cabeça já caiu no riso, com a falta da fudida parecia um bicho. Começou a vomitar e a cabeça deu um giro, o padre nem falou foi nada, eu já dei um tiro, bitch. Munição de prata, tem cordão de alho, sete pele é bala, vai pra casa do caralho. Exorcismo é muito fácil, queima o corpo até da morte. Aqui se foda que é parente, os nossos dentes tá com fora. Munição de prata, tem cordão de alho, sete pele é bala, vai pra casa do caralho. Exorcismo é muito fácil, queima o corpo até da morte. Aqui se foda que é parente, os nossos dentes tá com fora. Exorciço uma casa inteira na bala, taca água benta direto na cara. Depois da minha sogra, nada mais me escapa. Me tornei o anti-herói favorito do Papa. Quase balsa night, não tem demônio que quase pra nós. Já tô com um terço no quarto da paz. Nós tamo acima, demônio é pra baixo. Não tem a filha, não tem eliminado. Tem tiro na testa e falta pra nós. Não vai fazendo sua voz, se não se cria pra cima de nós, yeah. Demônio apatia, sujou de novo o tapete. Levou tiro na boquinha, começou a vomitar verde. Projeto de tapania, tá girando igual Beyblade. Pega um pedaço de pau e desço logo no cacete. Yo voy a Paraguay para buscar una maleta de maconia.